Posso eu entrar no ventre de minha mãe e voltar a nascer? Sendo eu homem adulto, como pode isso aqui acontecer? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Coisas da carne, mas é Deus que entende do Espírito.